7 para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray, detecionação. Puxando a 62 no 0, desce para 3 mil pés, Senegal no 0 no 1, livre da restrição. 3 mil pés, 1 no 0 no 1, livre da restrição, em SAP ou Chanel. 62 no 0. Oxané 6143, estabilizou? Estabilizado, Oxané 6143. 6143, completa com a torre, Uno no 895, bom pouso. 895, obrigado, tchau. 0895, obrigado pelo trabalho, boa tarde. Salvador, Oxalé 6143, agora 1,5 para Cibra, ILS 10. B143 ainda na sequência do controle. Ah, desculpe, senhora, muito obrigado. Salvador, Xanar 6143, vai passar para baixar de checado ILS 10. Gente, Xanar 6143, livre pouso no 0, vento 090 graus, ou no 1 no nós. Pouso autorizado, missão no 0, Xanar 6143. Boa tarde, web 6720, ponte de Serona, 0, visual com a Chané. Gente, web 6720, pode passar do Chané ali e mantém. Após o Chané, ali mantém, 6720. Redução para 1809, pede para tudo 7 milhas à sua frente, com 809 girão de pista. 219, 43 para Puxa Zona. Completa com a torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. 0-9-5, obrigado. Puxando a 6210, desce para 2 mil pés, Senegal no 0-1-1, está autorizado em ILS X-Ray, reporte estabilizado. 6210 copiou a informação de redução? Afirmativo, senhora. É, descendo para 2000 com 1011, livre ILS X-Ray. Sim, 6210 inicia redução para 1180 nós. Segue tráfego 612 de milhas à sua frente com 160 de ground speed. Reduzindo o Ocean Air 6210. Para manter 6210. Já se constou da colagem de medição, ficou autorizado. Oi, Salvador, boa noite. 3894, passo Índia Terra, baixar travado, visão. Índia 3894, continue a aproximação, agora de pista livre. Índia 3894. Xanar 6143, solo 05, direito no 219. 219, obrigado, cara. Três 2894, livre pouso no zero, vento 090 graus, 129. Livre pouso, taxi 090, taxi 394. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 6143. Aguarda do TAM 4 milhas, ok? 4.5 milhas. Ainda não dá para o senhor decolar não, mas o mesmo é o último na aproximação. Tá bom. Estabilizado e avistando o Xaner 6210. O Xaner 6210, torre 1 no 895. 1895, 6210. Torre Salvador, boa tarde, o Xaner 6210 já passou externo em baixo e travado. Xaner 6210, ciente, reporte na BA. Reportará 6210, caso não receba autorização de pouso na DA, inicie procedimento de arremetida conforme caso. 6210. Solo 08, agiliza no 219. Oceano 6210, vento 090 graus, 109, livre pouso 10. Livre pouso, pista 10, o Xaner 6210, obrigado. Web 6720, pode tráfego na curta, ali mantém. Pode tráfego, ele mantém, 6720. Salvador, 3521947, a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Monte Claro para o táxi. Reportar a estabilidade, 1601. 4, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 394. 5219, pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Indy Alfa, com espera 218.95, altímetro no 011, bom voo e boa noite. Autorizado, táxi, Indy Alfa, ponto espera torre, boa noite. Nossa, né, 6143, antes da Juliette. Tente, o Xanemar 43, mantém a posição, aguardando. Até pode estar aguardando, para o táxi, gol no 856, com 86 a bordo, 2 horas e 10, alterna Natal. Gol no 56, táxi via parte principal, após Índia e Alfa, com temperatura 108.95, altímetro no 011, bom voo. Parte Índia e Alfa, mano, com temperatura 108.95, gol no 8256, boa. Oceano 6210, solo 09, direito no 219. Salvando no 219, livrou pela direita no 0, 6210. Web 6720, livre decolagem no 0, vento 080 graus, ou no 09. Iniciando. Oceano 6210, ingressando na Alfa. Torre Salvador, boa, 35219, próximo ao ponto de espera da Alfa para ingresso. O 35219, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero. Torre para o 6143. Primo, tá visual com gol no traverso de 6212, 6143. Afirma que visual com gol. Após o bang da Gol, ingressa Juliette, prossegue portão 10, portão 10, Oceania 143. Afirmativa, após o bang da Gol, ingressa para o portão 10, 143. Portão 3894, segue o Airbus da Avianca frente, via Juliette, portão 09. Airbus para o 09, 3894. Portão 3897, cópia. Prossiga. Na 320. Web 6720, contato radar, estado mantendo 360, saída da L e da Brito. Zulu no meia. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5-1-1-5, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 3.0, via Uber Zulu no meia, lá até o Zulu, direto Trive, conforme roda do plano. Saída da El, Leda Bridge, controle 1208, transporte 5-1-1-5. Parte da 397, portão 5, chame pronto. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, Bono 856, pode ficar da 10. Bono 856, a Lima até 10. A Lima até 10, Bono 856. Bono 601, completa com a torre, ONU 1895, concurso. 295, bora. 235, bom, 601. Bono 601, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 601. 35219, decolou ONU 2, chame o controle ONU 208. ONU 20. 8-3-5-2-1-9. Olho bom, 3-5-2-1-9, Arbol. 3-5-2-1-9, contato radar. Sobe e mantenha o 200. Saída Arbo, Vitória da Conquista. Subindo para o 200, saída Arbo, Vitória, 35219. Boa noite, 56, livre da colagem no 0, vento 090 graus, ano 09. Vendo 856. Boa no 601, vento para cheque 090 graus, ano 09, aguarde pista livre. Aguardando 01. Hoje você aprova direto de Arbo para o 35219, senhor? Direto Arbo, 35219. 35219. Ono 601, livre pouso no 0, vento 090 graus, no 19. Livre pouso, voo 601. Boa noite, 56, decolou o 04, chama o controle no 208. 208, 856, obrigado. Controle Salvador, algum 856? Boa noite, 856, contato radar, estado mantém 390, saída PUCA. Para 390, saída PUCA, 856. 567 Brasília, nível 360 está autorizado, via Zulu no 7, decolando a 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5107, controle 120, decimal 8. pushback, Gol 567. Web 6720, chama Recife, ano 251, bom voo. 251, confirma. Afirma. Obrigado. Alfa é porta da Juliette para ingresso. Alfa é porta da Juliette, né, Zarão? Salvador, o Trip 5219, está passando nível 085, é solicitar coordenação com o Centro PROA de Vitória Conquista. Está presente. 5219, temos prato em aproximação, vai ter que manter o perfil. Bem, sem problema, obrigado. Juliette, 601. Juliette, portão 62, agora 601. 62, 601. Paulo Salvador, tá 3247, pushback extravento 5. A portão? 05. A equipe está passando mais alguns instantes, um Boeing da Gol retaguarda, após o mesmo está livre iniciar no 05, chame táxi. Gente, após o Gol autorizado, está 3287. Ótica Bravo Eco, aciona a identificação, desce para o 050, pegada Mari. A Mari identificou 0510, Ótica Bravo Eco. Autorização com 685. Recife 2085, 1856. Bravo Romeu Índia Delta Eco, bridge após bridge, intercepta o peso 16. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge, aciona 5123, controle 120, decimal 8. Ok, o Gol 2703, avisado Confins, Índia 360, justamente a peso 10, bridge, intercepta o peso 16. Decola da 10, curva direita da El, Leda. Israel, Lenda, 523, 1208, controle. 1273, portão 1, chame pronto, pushback. Vai botar pronto, 1273. Oscar Bravo Eco para separação, curva à direita para o 070. Separação à direita 070, Oscar Bravo Eco. Bravo Eco, voa Duna, está presente. Duna, está presente, voa Oscar Bravo Eco. Recife 5219, estamos no centro Recife, 1288. 288, boa, 5219. Cabravo Eco, desça para 2000 pés, Senegal no 011, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. ILS X-Ray está autorizado, descendo para 2011, reportando estabilizado, Oscar Bravo Eco. Tá 3897, bloco para o táxi com 222 a bordo, alternando galeão, 3:50. Direita via Indy Alpha, considera a torre 198, decimal 95, altímetro 1011, tá bom, boa noite, tá 3897. É, excelente táxi via Indy Alpha, tá funcionando 0-3-2-9-7, obrigado, boa noite. Gordon 755, pushback, estacionamento no 8. Sim, me chamou solo? Gordon 755, pushback, estacionamento no 8. 8 está livre, Gordon 755, chame táxi. Camarão, táxi, Gordon 755. 3897, a linha e decola 10, vento 090 graus, 129. Ali decola 10, 3897. Eu vou no 755. Podemos auxiliar, pedir o pessoal que altera o clima para passar para que nós possamos prosseguir. Obrigado. Tétio, vou avisar aqui. Você me chamou cópia? Bravo 40 Guarulhos, nível 360 está autorizado, via Pesoluno 0 até Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, Bridge, em Bridge intercepta Pesoluno 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5130, controle 120, decimal 8. Bairro 940, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Falsa Bravo Eco, livre pouso no 0, vento 090 graus, no nós, cheque trem. Falsa Bravo Eco, gente, está com o trem embaixo travado, livre pouso na 10, Falsa Bravo Eco. 3897, decolou os 28, chame o controle 120, decimal 80. Gente, controle 208 a 3897. Controle Salvador, tá 3897. 3897, contato radar, sabe, mantenho 340, saída da El. 340, saída da El, tá 3897. 60 está autorizado, via Pesoluno 0 até ex-MAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ex-MAP após conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5045, controle 120, decimal 8. Gente, Oxanero 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Pesoluno 10 até Irmã, pode passar no plano de voo. Decola da 10, primeira curva direita, na saída da El, faz voa Leda, Brick 5045, é o transforme 120, é o controle de Salvador, Oxanero 6201. Correto, Oxanero 6201, chame pronto, pushback, acionamento. 01.